Este podcast contém spoilers. Cheque a postagem no site ou a descrição do episódio em seu agregador para evitar alguma surpresa. Pessoal, começa agora um Gaveta Estática a mais. Eu sou o Diego Flyfish e estou aqui com o Ale Romero, cara, diretamente do WannaPlay. Veio fazer uma visita aqui pra gente. Olá, pessoas. Muito obrigado, Diego, pelo convite. Enorme prazer estar participando aí com você. Quer falar um pouquinho do WannaPlay, cara? Se quiser, fica à vontade. Tá. O WannaPlay, ele é um site inteiramente dedicado a games. E a gente faz podcasts, vídeos. Agora a nossa periodicidade, ela tá meio zoneada, né? Vocês devem... mas eu vi que voltou lá pra falar de Uncharted, né? Sim, a gente voltou pra falar de Uncharted. A gente fez um podcast sobre a trilogia original do PlayStation 3. E agora a gente vai fazer um sobre o Uncharted 4, né? E nosso site fica lá no wannaplay.com.br. E faça uma visita lá, veja se vocês gostam do nosso conteúdo. Beleza. Então, hoje, a gente vai falar de um jogo que passou batido por muita gente. Eu vi até que no WannaPlay vocês fizeram lá um podcast de games que ninguém jogou, né? Exatamente. Você chegou a citar lá, né? Sim, o sim. O Spec Ops The Line, que foi um jogo, cara, que eu na época, eu escutava lá o Games on the Rocks. Foi lá que eu tomei conhecimento, que eles falavam que era um jogo revolucionário, não em mecânicas, mas na história, né? Que ele tinha um desdobramento muito louco. Eu disse, cara, que porra é essa, né, cara? Eu fiquei com vontade de jogar. O Spec Ops, eu acho que ele é um jogo, assim, que muita gente não desconfia que ele influenciou tanto a indústria como ele influenciou, né? Ele foi um jogo que tratou guerra de uma forma muito adulta e muito diferente do que a gente estava acostumado até então, né, cara? Aliás, acho que até hoje, Spec Ops foi lançado em 2012, 4 anos depois, a gente ainda não viu jogos com a pegada que ele tem, né? Geralmente jogo de guerra é aquela coisa meio querendo glorificar a guerra, né, cara? Uhum. Filme de ação, né? No... Porque, cara, eu não consigo imaginar como é a sensação do cara passar por uma guerra, mas imagino que o cara... É capaz que o cara não queira nunca mais jogar um Call of Duty da vida, né, cara? Sim. Ou nada parecido. Não, não é uma coisa legal, né? Na época que eu joguei esse jogo, eu fiquei um bom tempo depois sem encostar em nenhum outro jogo de guerra. Ah, é? Porque ele me impactou de uma forma tão grande, assim, que eu não conseguia mais enxergar jogos de guerra da mesma forma, né? Porque o Spec Ops, ele é um jogo que trata a guerra de uma forma mais crua, né? Uhum. Do jeito que ela é de verdade, né, cara? Porque os jogos, eles glorificam muito a violência e é legal você dar um headshot, você comemora e tal. E o Spec Ops, ele meio que trata esse tipo de ação falando pra você, cara, você parou pra analisar o que você tá fazendo, não é? Uhum. Você sabe as consequências de atirar numa pessoa, o que é matar um soldado, o que é uma guerra? Então, ele é o jogo que quis mostrar esse lado, né? Na maioria dos jogos, cara, você pode ver que esses jogos de guerra, né, de uma forma geral, você vê que, eu acho que até os desenvolvedores, até os desenvolvedores não, os designers, na verdade, né, eles fazem questão de fazer com que os inimigos eles sejam sempre aquele meio que desumanizados, né? É basicamente uns soldados genéricos, uns bonecos, né? Uhum. Você pode ver qualquer Call of Duty, sempre tem um cara lá, uns carinhas de capacete ou com bandanas e coisas assim, que você nunca vê muito o rosto, né? Do inimigo, né? Sim. E o próprio Spec Ops, né? Quando você encontra os inimigos, sempre são esses bonecos genéricos também, né? Que dá aquela enganada, mais um shooter, né, cara? O Spec Ops, ele é baseado naquele livro Heart of Darkness, né? que é o mesmo livro que inspirou o Apocalipse Now. Eu ouvi falar. Aí ele tem uma pegada muito similar, né, com o filme lá do Francis Ford Coppola. É, até hoje eu não assisti o Apocalipse Now, que o pessoal fala sempre que você tem que estar na vibe de assistir, né? Mas é engraçado você falar isso, que o Apocalipse Now, ele é Guerra do Vietnã, não é? Sim. É engraçado que são cenários completamente diferentes, né? Mas o cara pegou o feeling na história, pelo jeito. Sim, né? Sim. Ele pegou as nuances, né? A essência das duas coisas são muito parecidas, mas o contexto do Spec Ops é bem diferente. Porque enquanto o Apocalipse Now, ele se passa no Vietnã, o Spec Ops, ele se passa em Dubai, né? No futuro. Com um negócio que chega a ser meio surreal, pelo menos eu nunca ouvi falar, não sei direito como é que funciona isso, né? O fenômeno das tempestades de areia, né? Que ele se passa numa Dubai que foi praticamente subterrada com areia depois de várias tempestades. Sim, né? Exatamente. Ele começa no meio dessas ondas de tempestade de areia que são as maiores tempestades da história, né? É isso que eu ia perguntar. Será que existe, velho? Que aquilo ali é uma coisa muito surreal, coisa de cobrir prédios, né, cara? Sim. eu acho que é. Cara, eu acho que mais alguns anos aquela Dubai vai virar o cenário do Mad Max, né, cara? Com aquela... É muito parecida, né? Aquelas tempestades do Mad Max. Parece meio tempestade nuclear, assim. Às vezes você tá em cima de um prédio, você não faz ideia. Você acha que é uma duna? Quando você vê, você tá em cima de um prédio, né? No jogo. Sim, eu gosto muito da introdução. Não da introdução, não, porque o jogo ele começa pela metade, né? Ele começa no meio a história. Mas depois que, quando você efetivamente pega o começo dela, você chegando em Dubai e olhando a cidade no horizonte, assim, e aquele cemitério de carros e de coisas destruídas pelo caminho, assim, eu acho muito foda, cara. E você vai com a equipe de 3 caras, né? Você é o capitão da equipe Delta lá, com a equipe pequena, né, de 3 caras. E é engraçado que um dos caras, que é o Lugo, né? Ele até fica debochando da missão. Cara, o que a gente veio fazer aqui, né? Não tem nada aqui. Tá tudo morto, né? Que eles vão depois de todas essas tempestades de areia que batem em Dubai, acaba com a cidade, e quem tinha grana, quem sabia, tinha alguma informação a mais, já foi... Saiu da cidade, né? E a galera que ficou lá, que a galera mais fodida, ficou lá pra morrer, praticamente, né? Sim. O jogo começa, na verdade, com o Walker, que é o personagem principal, né? Que a gente controla, né? Ele recebe, né? Eu não lembro direito, ele recebe uma transmissão ou é divulgado uma transmissão, sei lá, de um cara que tava lá, né? Que é o John Conrad. Exatamente. O John Conrad, ele tava voltando de uma missão. Ele é o líder do 33º Batalhão. E americano, né? E ele estava voltando de uma missão no Afeganistão, se eu não me engano, quando ocorre esse cataclismo em Dubai, e ele resolve ir até a cidade para ver o que ele consegue ajudar, né? Só que quando ele chega lá, as tempestades pioram e ele meio que fica isolado lá dentro da cidade. Ele não consegue nem ajudar a galera, nem ele mesmo consegue sair com o batalhão, né? Exatamente. Ele fica preso e ele tenta organizar uma excursão para sair da cidade, e essa excursão é um completo fracasso, né? As tempestades, elas pioram num ponto em que se cria uma barreira de comunicação com Dubai, assim, você não consegue nem receber e nem transmitir sinais de dentro da cidade. E aí, depois de algum tempo que a cidade, ela meio que foi declarada como condenada, aparece uma transmissão vazada do Conrad falando que a expedição que ele tinha feito para sair da cidade foi um fracasso e tal. E aí o governo americano decide enviar essa equipe Delta lá para resgatar o Conrad, o batalhão dele, e ver o que dava para fazer pela cidade, né? Se eu não me engano, passaram meses, né? Sem os caras terem notícia nenhuma de Dubai, né? Exatamente, exatamente. E eles ficam naquela... essa missão aqui não... Você vê que ninguém tá levando muito a sério, né? Só o Walker mesmo, né? Que tá mais centrado. Não. Sim. Beleza. Nem que seja jogo rápido. A gente tem que achar aqui alguns sobreviventes, tentar entrar em contato com o Conrad. Eu não sei se logo no início ele fala, ele tem um passado com o Conrad, né? O Conrad, em alguma outra missão, salvou a vida do Walker, né? Exatamente. Ele considera o Conrad um herói, né? Ele fala que ele é um herói de guerra e tal. Como se fosse uma grande inspiração pra ele e tudo mais. E o... até uma coisa que eu ia falar lá sobre as tempestades de areia, é engraçado falar isso, né, que é o... tipo, é o ponto inicial pra toda a merda de Dubai, né? Uhum. Só que se você for ver, ela é basicamente isso, né? Ela para por aí, né? Porque a trama não é falando sobre as tempestades de areia, né? É mais não. sobre a situação que ocorre daí pra frente, né? Uma coisa até que eu tava pensando, é muito aquilo que a galera costuma falar sobre filmes de zumbis, né? As boas histórias de zumbis, geralmente não são sobre os zumbis, né? Sim, é sempre, você vê o próprio Walking Dead, a série eu não assisto, mas a revista, né, que eu lia bastante, você vê que tem, mais pra frente, tem várias revistas que quase não aparece zumbi, cara. Você sabe que eles são é o fator determinante que deu toda a merda, mas depois parece que a história se centra ali nas relações humanas, né, cara? Essa premissa do Spec Ops, ela me lembra um pouco daquele filme baseado no livro do Stephen King, né, O Nevoeiro. Exatamente, que, parece mesmo. O Nevoeiro, ele aparece na cidade e tranca todo mundo em um ambiente, né? E o filme, ele não é sobre o nevoeiro, ele é sobre como as pessoas reagem numa situação de calamidade, né? Exatamente. Eu acho que o Nevoeiro é um ótimo exemplo que é bem isso, né? Quando o pessoal perde as esperanças, né, de, sei lá, sair daquele lugar... Como é que as coisas vão se desenrolar ali dentro, né? Uhum. Que não existe mais uma sociedade como a gente conhece, né? Ali não existe mais a política, não existe nada, cara. Ali é como se a gente voltasse no tempo lá pra, sei lá, os tempos remotos, né, cara? Que é meio que cada um por si. Exatamente. Eles meio que criaram um ecossistema próprio, né? Onde a cidade estava andando, né? Da forma dela, mas estava andando. Aí quando a equipe lá do Walker chega na cidade, faísca no barril de pólvora, né, cara? É o que faltava pra situação toda lá ir pro caralho de vez, né? É que logo eles encontram, enquanto eles estão lá explorando a cidade, né, em busca de alguns sobreviventes, eles encontram tipo um grupo de guerrilheiros, né? Uhum. Que os caras começam a atacar eles, né? Inclusive, aqueles guerrilheiros, eles são o quê, cara? São simplesmente eram os civis da cidade? Ou... Uhum. Eles eram civis da cidade. É como se tivessem virado tipo uns saqueadores, né? É, exatamente isso. Quando a cidade, ela chega nessa situação onde os recursos, eles são escassos, começam a surgir esses grupos de saque, né? E também tem a questão do 33º Batalhão lá, que eles meio que tentaram instaurar uma lei marcial dentro da cidade para meio que organizar a parada, né? Porque quando virou a anarquia que virou, as coisas começaram a sair do controle, começaram a rolar muitos saques, começaram a rolar muitos crimes e os recursos eram limitados, as coisas precisavam ser racionadas, né? E então o 33º Batalhão lá do Conrad, ele meio que assumiu o governo da cidade à força, e alguns grupos são meio que resistentes a esse governo, né? Muitos caras, eles falam pra você, por que que vocês vieram pra cá? Vocês vieram pra cá pra matar a gente, não sei o quê. É, o que é bizarro, porque você tem a missão de procurar sobreviventes, né? E também achar o Conrad. Uhum. E logo no início do jogo, você se dá de cara com sobreviventes, você tem que atirar neles, né, cara? Porque eles caras estão te atacando. Uhum. Então você já começa a refletir, pô, não, até aí beleza, né, que é um jogo de guerra, né, os caras atiram em mim, eu tenho que atirar de volta, mas se você começa a refletir, diz, por aí, cara, eu já tô entrando nesse ecossistema aqui e não tô ajudando, né, tô Sim. atrapalhando já. E daí, cara, é ladeira abaixo. Inclusive o Lugo, né, ele fala isso durante esse ataque dos caras, ele fala, isso aqui era uma missão de resgate, não era? Uhum. Também, à medida que o jogo vai avançando, você começa a ver que essa galera aí, esses guerrilheiros, eles estavam mantendo alguns soldados do 31º Batalhão? Terceiro. 33º Batalhão lá do Conrad, né? Estavam mantendo como refém, né? Alguns desses soldados também, que você vê, pô, o negócio tá pior do que a gente pensava, né? Sim. Aí isso tudo começa... Sabe aquele negócio de você cutucar a bosta seca, né? Que eles vão e o Walker vai a fundo. Não, quero saber o que é que tá acontecendo, né? E até cada vez querendo chegar mais perto do Conrad pra ter alguma resposta, né? Sim. A personalidade do Walker, principalmente, nesse começo do jogo, é muito clichê de heróizinho americano. Ah, né? Com certeza, né? O capitão centrado, que não se abala por nada, né, cara? Exatamente. Ele sempre é super firme, assim, né? E como, da mesma forma que o próprio Lugo, ele é o clichê do alívio cômico, né? Você vê que o cara tá fazendo piada, né? Uhum. Nesse início do... É, e o Adams, que é o outro... Ele já é o B10, né, cara? Ele é o B10, exatamente. O cara das armas pesadas. São três arquétipos, né, cara? De soldados, né? De filmes, de soldado, de guerra, sim, né, cara? O jogo, ele é todo assim, né, cara? Ele arma o marapuca pra você acreditar que você tá se deparando com algo extremamente clichê, extremamente genérico, né? Ele se disfarça de um jogo genérico pra que você caia na armadilha que ele quer apresentar pra você. É, não, eu acho a parte que o jogo começou a ter uma cara de verdade pra mim foi na primeira cena que aparece o carinha, eu não sei se ele tem um nome, aquele personagem, sabe, o cara do rádio? Sim. Eu não sei se é só o cara do rádio, que eu acho que eu vi em algum lugar que era Radio Man. É, ele eu não é... lembro se ele é apresentado o nome dele. O pessoal conhece como radialista mesmo. Que você tá no meio de um tiroteio já e tem várias caixas de som, né, em vários lugares da cidade, que tem tipo um cara, um locutor que fica dando as notícias da cidade, como se fosse um radialista normal, né, cara? Uhum. E sempre meio com sarcasmo. Eu acho bem legal aquele personagem falando isso. Muito bom. Principalmente uma cena, aí mais pra frente, né, quando ele acho que ele fala pela primeira vez com o Walker, através do rádio, né? Uhum. O que é que você veio fazer aqui, cara? Aí o cara, não, a gente tava procurando sobreviventes, beleza, você achou. E começa a meter bala, né, em cima dos caras. Sim, cara. What the hell's going on, Lugo? No fucking clue. Whoa, feedback. Identify yourself. Me? Who the hell are you? Captain, go fuck yourself. Well now, Captain. This little trap was meant for a fox named Gould. But you ain't Gould. In fact, I don't know who you are. No one does. And that's dangerous. Dangerous to who? Everyone. I mean, come on. You didn't actually think we'd just let you walk in here, did you? Yeah, we did. We're looking for survivors. Well, you found some. It's a bitch, ain't it? Move in, boys! Uma coisa legal é que esse radialista, ele toca as músicas da trilha sonora no rádio, né? Enquanto uhum. você tá no meio de uma zona de combate ali, descendo a bala em todo mundo, a trilha sonora do jogo, ela é tocada uhum. por esse cara. Que chega a ser metalinguístico, né, cara? Que a trilha sonora, os próprios personagens do jogo estão escutando, né? Exatamente. Beleza, aí... Os caras encontraram os guerrilheiros, encontraram o batalhão que está sendo mantido por refém. E também tem uma terceira força aí que eles se dão conta que também está em Dubai. Eu, se eu não me engano, o Walker não sabia, que são vários agentes da CIA também. Tá lá, né, cara? É, eles... Enquanto eles estavam procurando pelo 33º, eles acabam achando esses agentes. Mais uma força externa agindo ali, sim, né, cara? Não, você vê que só das forças americanas tem três organizações diferentes, sim, né, cara? Tem o 33º Batalhão, que é do Conrad, que veio a princípio, né, pra tentar ajudar e ficou preso lá. Uhum. Tem o Delta Force, que é a equipe lá dos três soldados do Walker, né? E você vê que também a CIA está lá. E muitas... E logo, acho que no, logo de início, a galera da CIA tá interrogando um cara do 33º Batalhão, né? Uhum. Pronto pra matar o cara, né? Aí você já fica pensando, cara, tem meio que interrogando e torturando soldados americanos e você aparece nessa cena também, né? Todo mundo fica meio surpreso também com sua aparição lá. Uhum. E eu acho que é daí pra frente que a coisa realmente desanda de vez. Quando você se vê no meio de um fogo cruzado entre a CIA e o 33º Batalhão e você fica naquela, porque tem a galera do 33º Batalhão que acha que você é da CIA, né, cara? Sim. E o contrário também. Ou seja, você entra no meio de um fogo cruzado entre soldados americanos. americanos, cara. É, cara, e você, a sua equipe começa a te questionar, né? Porque quando você acha lá, começa a achar de fato os caras do 33º, eles são hostis com você também. E o Walker não quer saber. Justamente porque eles não acreditam que você veio pra uma missão de resgate, né? Pois é. Os caras já estão meses lá em Dubai, comendo o pão que o diabo amassou, né? E qual é a esperança que os caras têm de alguém, exato, vir resgatar eles, cara? Não tem, cara. Pra eles, aquilo ali virou a realidade deles, né? É, e não só isso, como eles sabem da instabilidade que está acontecendo ali, né? Eles sabem que qualquer tipo de interferência externa, especialmente de pessoas que não sabem o que está acontecendo, não sabem, uhum, como o ecossistema da cidade funciona, só atrapalha, né, cara? Então, eles meio que se voltam contra você e o Walker, ele começa a sentar bala nos caras, ele começa a fazer o que ele precisa fazer para sobreviver. E aí ele começa a ser questionado pelos próprios membros da equipe dele. Fala, cara, o que você tá fazendo? Você tá matando soldados americanos. Não é para isso que a gente veio aqui. Uhum. Se já era estranho lá atrás, né? Quando atirou nos guerrilheiros, beleza, né? Pelo menos são guerrilheiros, né? Você ainda... Tem aquele negócio que eu falei do Call of Duty, né? Que é fácil você, em um Call of Duty, você lutar contra guerrilheiros que são desumanizados, né? Exato. Até o momento quando você começa a atirar nos soldados americanos, você já fica... Já, cara, isso já não tem em um Call of Duty, por exemplo, né, cara? Já tem uma nuance que outros jogos de guerra não costumam mostrar, né? Logo mais pra frente, eles encontram aquele lugar lá do... Que fala The Nest, né? Que é o... Uhum. Onde tá tipo o 33º, tá reunindo vários civis, né? Como se eles estivessem mantendo reféns, né? Que eu acho que é isso que o Walker fica olhando. Ah, os caras traíram, né, cara? Eles, isso, além de desertores, eles estão traindo aqui, eles estão mantendo reféns a população local, né? Isso serve como motivação... Isso é tipo num shopping, agora eu não lembro, era num lugar bem grande, né? E isso serve como motivação pra o Walker, né? Ele disse, não, sim, eles são traidores, né? Então... Até servindo isso como desculpa, não. Pode meter bala nesses caras. Eles não são os soldados americanos que a gente conhece mesmo, né? Isso, exatamente. E tudo isso, a sequência de eventos de bosta, né, do jogo que vai acontecendo, me leva a uma das cenas mais icônicas do Spec Ops The Line, que todo mundo que jogou, cara, chegou nessa parte e com certeza fez um minuto de silêncio, né, velho? Sim, sim. Um certo momento que os caras lá do Delta Force, né, se encontram com uma porrada de soldados do... É do 33º, né? Sim, é como se, sim, fosse um acampamento do 33º, é, mas né, muito grande, que nunca que eles conseguiriam passar por ali sem... É, você vê que tem tanque alvejado, de guerra, né? Tem... Seria impossível deles de você passar ali como a pé, né? Normalmente. Uhum. E isso levando em conta, né, como eles notam que os caras são traidores, né? Que eles são soldados que traíram os Estados Unidos, né? E, exato, convenientemente, né, eles encontram a líder bem... Eles estão, tipo, numa parte mais elevada, né? O acampamento é um acampamento abaixo, né? Como se eles estivessem no high ground mesmo, né? Isso. E eles encontram ali em cima um morteiro, né? É um morteiro. Muito parecido com aqueles que a gente vê também no Call of Duty, né? Não, chega a ser um killstreak, né? Sim. Que você consegue... Eles, tipo, é muito da hora isso, de certa forma, né? Aquele negócio de glorificação da guerra que a gente vê, né? Que a gente acha legal, né? É tipo um morteiro que eles soltam uma câmera lá pra cima, assim, né? Que fica visualizando todo o campo, né? Sim, via satélite, né? Isso. E os caras conseguem alvejar, mirar com precisão, né? Tipo os morteiros, né? É, são os morteiros de... Como se fosse napalm, né? Que a gente... Inclusive, eu achava que era a mesma coisa, né? Eu fui dar uma pesquisadinha depois. Inclusive, você pesquisar sobre fósforo branco no Google é meio perigoso também, cara. Você vê umas coisas não muito legais. É, eu imagino. É engraçado que os caras mesmo ficam meio receosos, né? Diz, cara, você tem certeza, né? Que a gente vai fazer isso mesmo, né? Diz, cara, não tem outro jeito. A gente precisa passar por aqui, né? Esse acampamento e... o morteiro tá ali, né? Então, começam a alvejar, né, o acampamento inteiro. Sim. Com os morteiros lá de fósforo branco, né? Isso é uma cena, assim, a direção dessa cena, cara, é uma coisa primorosa. Os caras sabem exatamente o que eles estão fazendo ali, porque você não, momento algum, você não olha pro campo, né? Isso, você só vê através da câmera, né? É, você fica olhando aquela telinha como se você estivesse brincando no jogo mesmo, né? Você, eu tô vendo pontinhos aqui, aí eu marco e aperto o botão e atira e tal, né? E aí, com isso, você vai bombardeando o acampamento inteiro só olhando pra aquela telinha. E aí, quando você levanta a cabeça, o jogo te faz passar por aquele lugar. É, não, você não queria passar? Não, você vai passar agora, depois que você fez toda a merda, né? Uhum. E tá aquela cena pós-apocalíptica, né, cara? E é o Walker até fala, ó, não respira muito fundo não, né? Que o negócio aqui tá contaminado com fósforo branco. Porque, cara, é uma parada... Eu não sou especialista, não sei dizer exatamente como funciona, mas... É como se, em contato com a pele, o fósforo branco, ele queima, né? Mas se você inalar, ele queima você de dentro pra fora também, né? Uhum. Você não tem muita escapatória, né? Mesmo que o negócio não atinja você diretamente, você também tem que tomar cuidado pra não inalar aquela... os vestígios, né? Também não existe como apagar com água, né? É, eu acho que é uma substância química, né, cara? Sim, é uma substância química. Uhum. Ele não é... Ele é justamente essa substância feita de fósforo, né? Que é uma coisa que gruda na sua pele e queima, e não tem o que fazer. Assim, você tá condenado. Se aquilo grudar na sua pele, você vai ter uma morte extremamente horrível. E é exatamente isso que o jogo mostra pra você. Porque ele faz você passar no meio do acampamento que você acabou de bombardear. E é uma cena simplesmente horrível, cara. Horrível. É, você até vê, porque não é todo mundo que tá morto, né, cara? Tem uma galera que não está morta ali ainda. Nossa, tem você muita gente gritando, escuta os gemidos, as coisas, cara. É, os gritos de horror do pessoal falando por quê, por quê. Tipo, galera Walker... sem perna, andando na sua direção. Nossa, é muito chocante. Né, e você vê que ainda, mesmo assim, o Walker ainda tá centrado, ele ainda fala assim friamente, ó, não deixem que toquem você, né? Uhum. Que, e os caras têm que passar por aquilo ali. Até que eles encontram um soldado que tá zoadaço ali, prestes a morrer mesmo, e ele fala justamente isso, né? Ele pergunta, mas por que, cara? A gente tá querendo ajudar, né? Uhum. Não com essa voz serena, né? O cara agonizando, né? Mas por quê? É nessa hora, né, que os personagens, eles veem que tem tipo uma cabana, assim, ali no canto. Enquanto você tá atirando os mísseizinhos, você vê uma parte, assim, com uma concentração muito grande de gente, né? Tipo, um pedaço do mapa que tem um monte de gente ali aglomerada. E você atira ali sem pensar o que que tá acontecendo. É, opa, vai ser menos míssil, né, cara? Vai ser uma porrada só, né? Kill streak, né, cara? É, pra ganhar mais ponto depois. Ganhar mais ponto. E aí, cara, que você olha, tá ali, né, um aglomerado, tem dezenas de civis mortos de uma forma horrível, né, cara? Exato. E você vê lá, a câmera foca no justamente numa mãe com a criança no colo, né, já morta, né, tá praticamente só sem pele já, tudo zoada, né, cara? É, carbonizada, né? E você vê que é ali que que finalmente tira o Walker da linha que ele vinha até então, né? Uhum. Que por mais que ele estivesse fazendo atrocidades e tudo, ele ainda tava, não, minha missão é essa, eu tenho que fazer isso. É, se os caras estão atirando na gente, os caras são traidores, então a gente tem que matar mesmo e tal. Mas quando ele vê que é ali que dá um estalo nele, que o cara fica meio zoado, né, naquela hora. É, ele entra num estágio de negação, né, cara? Inclusive, a cena você ouve os outros dois companheiros comentando e tal, eles desesperados, falando, cara, o que a gente fez? O que a gente fez? Uhum. A gente se transformou em assassinos, né? Aliás, ele não fala nem isso, o Lugo aponta pro Adams falando do Walker, ele fala, o Walker transformou a gente em assassinos. E aí aquele momento em que ele vai meio que se fechando dentro de uma bolha, né? E para de ouvir o que os outros estão falando, isso. E ele resolve botar a culpa no Conrad. Ele fala, não. Isso. Conrad foi o filho da puta que fez a gente fazer isso, ele vai pagar por isso, a gente vai atrás dele. Não, você vê que ele vai até as últimas consequências e ele... Que é impossível. Eu imagino, né, que a gente não tem muita ideia do passado do Walker, mas eu imagino que ele, a princípio, era o soldado idealista, aquele negócio do orgulho americano, das forças armadas, blá, blá, blá. E eu acho que ele não considera, em nenhum momento, assim, realmente, ele não considera que ele poderia ser o vilão daquela história, né? Uhum. Que até então ele podia até se iludir e tudo, mas quando o negócio é jogado na cara dele, pô, você matou, acabou de matar dezenas de civis que, em tese, você veio resgatar, né, cara? Sim. O que é que você tá fazendo aqui mesmo, né, cara? Depois de tudo que o jogo vai mostrando pra você, diz, não, a coisa só vai piorando, né? Mas esse é realmente, eu acho que é tão marcante essa cena, porque ela realmente é o ponto de não tem volta, sabe? Sim. Aqui dali, depois que passou dali, talvez até, o nome do jogo é The Line, né, cara? Aquela seja a linha, que é aquele momento que o cara que ele cruzou, sabe? Ali não tem volta, cara. Sim, é bem essa sensação que você tem mesmo, de que ele chegou num ponto que agora que eu cheguei até aqui, eu tenho que ir até o final. E aí é que o jogo, ele é muito filha da puta, né? Porque ele começa a mudar, ele começa a jogar as coisas na sua cara através de coisas extremamente sutis, né? Tipo, por exemplo, as telas de loading do jogo. No começo, você vê informações básicas lá, aperte R1 para atirar, proteja-se. Aquelas diquinhas, né? Que sempre tem tela de load, né? Exatamente. E aí, a partir desse determinado momento, o jogo começa a colocar nas telas de loading frases assim, você ainda se sente um herói? Isso é, né? Tudo é culpa sua. E ele, ele começa a jogar na cara do jogador, falou, cara, você tá vendo aquele joguinho que você achou do soldadinho genérico, né? Uhum. Das personalidades extremamente clichês de jogos de videogame? Te peguei. Agora, assim, por mais que eu achei... Principalmente as primeiras vezes que eu vi isso, eu achei muito foda. Por outro, também meio hipócrita, né, cara? Você fala isso que a culpa é minha, mas o jogo que fez é você, né, cara? Sim. Por mais que eu ache, assim, a crítica é super válida, né? Também não vem dizer que a culpa é só minha, não, cara. Eu posso até ter apertado o gatilho, mas você que me deu a arma. Sim, é verdade. Mas realmente é muito foda. E é justamente isso. É uma grande crítica a todos esses jogos de guerra, né, cara? Uhum. É aí que o jogo mostra pro que ele veio exatamente, né? Uhum. Não, e é nesse momento que você vê que não só... É claro que o que mais impacta são os civis que você vê lá, que estão mortos lá, que você acabou de matar, né? Uhum. Mas nesse momento também, até quando você tá passando pelo local que você acabou de bombardear, é aquele negócio que eu venho falando, né? De que sempre tem nos jogos a desumanização dos inimigos, né? Naquele momento você vê as caras, tanto o próprio soldado que você encontra lá, você vê o rosto do cara que você acabou de bombardear, né, cara? Isso. E uma coisa que nunca aparece. Isso quando, em muitos jogos, quando até o corpo não desaparece, né? Até pra economizar processamento e tal, né? Você tá nunca cheio. Você sempre é um cara de máscara, um cara de capacete e tudo, né? Ali você tá vendo o cara que você acabou de bombardear, o cara desmembrado, prestes a morrer, se engasgando no próprio sangue, sabe, cara? Sim. Foda, realmente. E é aquele momento em que, tipo, você mesmo falou, caralho, que escolha que eu tenho, né? Inclusive, até é interessante você falar que o jogo, ele é inspirado pelo o livro lá, né, o Heart of Darkness, que é o mesmo que inspirou o Apocalipse Now, porque por muitos relatos que a gente ouve da Guerra do Vietnã, isso é uma história que totalmente se encaixaria realmente, né, cara? Sim. Porque parece que houve muito disso também, né, dos soldados questionaram o que é que eles estavam fazendo no local e tal. E se aquilo não aconteceu, por mais surreal que seja, né, se aquele cenário de Dubai é um cenário meio surreal por conta de tudo aquilo que aconteceu... Histórias parecidas com aquela muito provavelmente aconteceram na vida real, sabe? Em outras guerras. Então, por isso que faz, por mais que a gente nunca tenha passado por uma guerra mesmo, a gente na pele mesmo, me faz parecer muito crível aquilo, cara. Que pessoas passaram por situações e estresses muito semelhantes àqueles, sabe? Ah, sim. Inclusive, a própria personalidade do Walker, ela vai mudando conforme o jogo vai passando. Você percebe claramente os efeitos do trauma de guerra, né, aparecendo nele, né? Ele fica completamente neurótico. As falas dele mudam. Sim, sim. Isso é legal. Quando ele, no começo do jogo, ele, quando matava o soldado, ele pegava, executava, tipo, botava o pé no peito do cara e dava um tiro na cabeça. Depois, quando ele começa a ficar traumatizado, ele começa a dar coronhada na cabeça do cara até matar, gritar que nem um louco, né? É, que às vezes falava, né, reloading, tango down, aquelas frases quase que robóticas que a gente via no Counter-Strike, né, cara? Sim. E, mas pro final do jogo é mata esse filho da puta agora, sabe? Tipo assim que... Exatamente, ele perde completamente o controle e ele perde também o controle da própria equipe dele. Os caras passam a não respeitar mais ele como respeitavam antes. É, não, você vê que os caras só estão com o Walker porque os caras não têm muita escolha também, sabe? Pô, eu vou ficar com ele, mas... Agora que eu tô na... Pisei na merda, vou abrir os dedos, né, cara? É, porque... porque se fosse alguma outra situação, se ele tivesse qualquer chance, com certeza eles não sairiam dali, sabe? Iam desertar também equipe Delta, cara. Eles estão perdidos ali, né? Não tem mais o que fazer a não ser continuar em frente vendo que aquilo vai dar, né? E aquilo que a gente falava que o Walker, ele tinha o estereótipo lá, o arquétipo do soldado centrado e tal, ele vai perdendo isso. O próprio Lugo também, que eu falei que tinha o arquétipo do piadista lá, do alívio cômico, ele começa a ficar muito sério e ele vê que, não, cara, isso não é um filme americano, né? Isso não é um filme de ação. É como se... A desconstrução de cada personagem, né, cara? Sim, ele é o que mais fica puto com o Walker. Você percebe claramente, assim, que ele tá extremamente incomodado com a situação, que ele não te respeita mais de forma alguma, enquanto o Adams é o cara que mais permanece fiel do seu lado. É isso, cara. O Spec Ops The Line é um jogo muito foda, que fala da guerra, não é uma guerra só de exército, mas é uma guerra até pessoal do cara mesmo, né? De pegar, finalmente, você sobre a ótica do soldado, mas não o soldado do filme que mata de qualquer jeito, não tá nem aí, sabe? Só tá avançando lá na história. Uhum. Mas você vê como é o trauma de um cara que tá ali tendo que lidar com situações extremas, né? A todo instante, cara. É, eu acho que se existe um jogo que representa uma guerra de verdade, eu acho que o que mais chega perto é o Spec Ops The Line. Então fica aqui a recomendação, cara, pra quem puder. É um jogo que é muito acessível, né? Ele tá no Steam mesmo. Eu peguei numa promoção, sei lá, deve ter pago, sei lá, uns 20 conto, talvez até menos, cara. Você vê como um jogo, uma obra de arte dessas que fica na cabeça da gente, né? Quanto, como você falou, é de 2012, né, o jogo. Isso. Eu não joguei no ano dele, eu joguei acho que lá pra 2013 ou 2014, mas ficou na minha cabeça e até hoje eu fico sempre querendo voltar pra ele pra reviver aquela experiência, né, cara? Sim. Muito foda mesmo. Cara, pra quem tem ou um PC legal, ou um Xbox, ou um PlayStation, esse jogo ele vive em promoção, né? Ele vendeu muito pouco na época. Nos últimos números que eu vi, que foi na época que eu fiz o podcast lá do Anaplay, ele não tinha vendido nem 1 milhão de cópias, somado tudo, assim. Isso é um fracasso muito grande, né? E por isso você encontra ele baratíssimo, em diversas promoções de Steam, Humble Bundle, já saiu de graça na PSN. Então, pô, é muito fácil de se encontrar. Uhum. E é uma daquelas pérolas, assim, que a gente facilmente ignora, mas que é um jogo que, se você jogar, você nunca vai esquecer. Aham. Uhum. E até uma parada que eu não lembro se foi vocês que falaram lá no Anaplay ou foi algum outro podcast que eu escutei. Todo mundo que jogou grava alguma coisa. Mesmo que eu já vi gente que não gostou tanto do jogo, mas reconhece a importância e a forma, a seriedade que o jogo levou ao assunto, sabe? Uhum. Mesmo que você não se divirta jogando, seja pelo gameplay ou mesmo por, sei lá, achar meio pesado. Sim. Todo mundo reconhece a importância do negócio, sabe? Então, não lembro se foi vocês que falaram lá no Anaplay que quem jogou, cara, tem meio que... É quase que uma obrigação tentar divulgar, tá ligado? É, o jogo, verdade. Porque pra chegar mais pessoas, até pra a gente ver cada vez mais histórias desse tipo. Eu tava pensando aqui, tava refletindo, talvez, cara, se esse jogo ele não fosse do jeito que ele é, ele fosse tipo um jogo como é os jogos da... da Telltale, por exemplo, sabe? Se ignorasse completamente toda a parte de gameplay de ação mesmo, focasse só na história, com as escolhinhas morais e tudo, você anda ali, aquela narrativa padrão, é capaz até que ele tivesse feito mais sucesso, ironicamente. Muita gente critica jogos da Telltale dizendo, ah, não é jogo, isso daí é um filminho interativo que você quase não joga. Mas eu acho que talvez ele até tivesse mais destaque, justamente ele, que ele ia vender a história e não o jogo, sabe, em si. É, mas eu acho que aí ele não teria o mesmo impacto que ele tem, porque é importante você atirar naquele jogo. É importante você matar dezenas e dezenas de soldados até cansar. É, faz parte da crítica do negócio, né? Exato. Ele te coloca no papel que você tá exercendo o tempo todo em outros jogos, né? E aí, quando você já fez aquilo o suficiente, é que ele joga na sua cara as consequências, né? É, seria muito da hora se no final do jogo, né? Cara, sabe aquela velha piada do... do Austin Powers, o cara, ele, quando ele mata algum capanga e mostra lá a galera, a família do capanga dizendo, ah, fulano vai vir pra cá, né, a gente não vê a hora de encontrar ele, aí ele recebe uma ligação, então, cara, ele morreu, né, sabe, aquele negócio de você tentar humanizar o capanga, né, cara, seria muito, muito louco se no final do Spec Ops ele pegasse a listagem de quantas mortes, quantos NPCzinhos, personagemzinho se matou, né? E botasse um nome pra cada um, né? Colocasse um mural, assim, das pessoas que você matou só pra você... Puta merda, cara. Tinha sobrenome a galera, né? Que eu fiz, né, cara? Beleza, cara. Pô, muito da hora ter a oportunidade de gravar sobre Spec Ops The Line, que é um podcast que eu já tinha pensado em gravar, mas eu nunca encontrava alguém pra gravar, né? Então foi bem oportuno encontrar, escutar lá na playlist você falando lá. Inclusive lá no site diz que é um dos seus jogos favoritos, né? Então foi legal. Eu consegui achar alguém pra gravar esse podcast. Pois é, e aí também é uma mão na roda pra mim, porque muitas pessoas, muitos ouvintes da gente, pedem um podcast Spec Ops The Line, né? Então, pra gente comentar de uma forma mais aprofundada e tal. Mas como a gente já falou dele no podcast anterior e tal, e foi mais de uma forma de recomendação, que inclusive foi uma coisa muito legal, cara, porque muita gente foi atrás desse jogo depois que a gente fez aquele podcast. Ah, a galera deu feedback lá depois? Sim, nossa, um dos podcasts que a gente fez até hoje que mais tem feedback, e todo mundo ficou extremamente chocado e mesmerizado com Spec Ops The Line. Então, pô, minha missão foi cumprida. É, pô, espero que eu consiga cumprir a minha também, cara, porque é muito foda esse jogo, cara. Pô, e se você for ver, por mais que a gente tenha falado até de spoilers e tudo, a gente tem muita coisa que a gente não falou, muitas cenas de... Eu acho que talvez nenhuma tenha um peso tão forte como a do Fósforo Branco, que eu acho que ali é a cena mais impactante, na minha opinião, do jogo. Mas tem outras também, cara, são bizarríssimas, cara. Ah, de escolhas que você tem que fazer, e também o final é um final que dá margem pra outras teorias, que é que também a gente não vai ficar... debatendo muito também, que é capaz que a gente nem acha nem as respostas, né? Sim. Mas vale então, se alguém que não conhece o jogo e escutou até agora, vale até pra ir atrás e ver que tem muito mais coisa lá no jogo também que a gente não comentou, né? É isso aí. Valeu, galera. Um abraço. E, gentlemen, welcome to Dubai. Gentlemen, welcome to Dubai. What you gonna do when they come for you, bad boy? you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and